alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Opa! Alô, menino! Alô, menino! Alô, gente! Cheguei! Eu não falei sou gay, tô dizendo que cheguei! Então, a partir de agora, é o Joy de Maurício Fares com vocês aí. É, menino, como é bom a gente estar juntos, como é bom a gente poder começar o programa e mandar aquele abraço assim para toda essa gente boa, quantos e quantos milhares, não, milhões de amigos que estão me ouvindo. É, porque afinal de contas, são mais de 400 emissoras retransmitindo o programa do Maurício Fares. Então, vocês vejam que são milhões de pessoas que estão aí nos ouvindo. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho, de muita honra mesmo, viu? Eu me sinto muito feliz em saber que vocês estão aí acompanhando o programa do Joidio aqui. E olha, gente, hoje nós vamos ter aqui, deixa eu ver quem é que eu vou rodar aqui hoje no programa. Ah, hoje nós vamos ter aqui, olha, Leandro Leonardo, Roberto Carlos, Ataíde Alexandre, Alan e Aladim, Maurício Fares, Scorpions, Felipe Falcão, Maurício e Mauri. Isso sem contar também a nossa carta destaque, que é já que eu vou dizer para vocês quem é que nós estaremos atendendo hoje na carta destaque, tá bom? Mas então vamos começar. Vamos trazer a primeira música de hoje. E a primeira é com Maurício e Mauri. Eles são irmãos do Chitãozinho e Chororó, né? E começaram aí, dando a impressão que iriam fazer um sucesso enorme, mas infelizmente não foi muita coisa não. Logo deu uma esfriada. Então, Maurício e Mauri, Paixão e Loucura. Roda, menina, essa música é gostosa, viu? Já não sei mais se é destino, paixão ou loucura, mas o meu desejo te caça, procura, até quando tento fazer outro amor. A tua sombra de noite me leva pra cama, aonde me engano que ainda me amas, mentindo pra mim, disfarçando essa dor. No pensamento te sonho, te sinto comigo, teu cheiro me ronda, parece castigo, te vejo até mesmo na chuva que cai. E hoje é minha tormenta, já foi a bonança, eu sei que é inútil fugir da lembrança, porque do meu corpo teu cheiro não sai. Esse amor é seu, quer me enlouquecer, quanto mais te dou de mim, mas fico assim sem receber. E ainda vem meu coração me pedir pra não te parece castigo, te vejo até mesmo na chuva que cai. Quem hoje é minha tormenta, já foi a bonança, eu sei que é inútil fugir da lembrança, porque do meu corpo teu cheiro não sai. Esse amor eu sei, quer me assim sem receber. E aí Meu coração me pedir pra não te esquecer.

Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Ah, mas eu morro de rir com esse Facebook. É que as postagens que são feitas e depois tem as pessoas que entram comentando e fazendo as gozações, né? Por exemplo, tem aqui, ó, meu amigo, o Edivan Menezes, ele compartilhou uma foto aqui do meu amigo Oséias Cordeiro. O Oséias, ele é da rádio lá de Juara, no Mato Grosso. É, a rádio, como é que... Oh, meu Deus, esqueci o nome da rádio, ó, fugiu aqui agora. Então, o Oséias postou, fez uma postagem aqui de brincadeira, é uma gozação. E aí o Edivan fez a gozação em cima da postagem dele. Aí o que o Oséias Cordeiro postou? A humanidade está perdendo seus maiores gênios. Leonardo da Vinci já foi, Isaac Newton morreu, Einstein também, e eu não estou me sentindo muito bem hoje. Quer dizer, ele deu a entender que também um dos gênios, ele, o Zé, seria um dos gênios, estaria também no caminho. Aí o que o Edivan fez aqui de gozação? Aí escreveu, também com a pinga que você tomou ontem, só podia estar assim, mano, velho. É um dando uma cacetada de um lado e o outro respondendo do outro. É isso aí, gente. Eu gosto desse bom humor. Essa brincadeira sadia é que faz a gente, faz a alegria de todos nós, não é? Bom, mas vamos trazer agora uma dobradinha, gente. Duas músicas lindas. Primeiro, Scorpions, Still Loving You. Depois, Maurício Fares, Tortura de Amor. Roda lá, meninos. To win back your love again. programa Maurício Fares. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite, quero sentir seu calor. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite, quero sentir seu calor. Meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Pois é, a humanidade está perdendo seus maiores gênios, né? Essa é boa, viu? Leonardo da Vinci já foi, Newton já morreu, quem mais? Einstein também, e eu também não estou me sentindo muito bem hoje, não. Quase convencido, né? Ah, esse povo é danado, viu? Mas é isso mesmo que traz alegria aqui pra gente. É o bom humor. Essa disposição do nosso povo está sempre feliz. Olha, o grupo Tradição vem aí agora para cantar forró em Nova York. Será que é bom esse forró? Eu não sei, não me lembro de ter ouvido essa música, não. Mas não tem problema, eu não ouvi, mas está aí. Então nós vamos rodar para que vocês possam ouvir e tomar, ver, fazer a sua avaliação, se gostou ou não. Grupo Tradição, forró em Nova York. Roda lá, meninos. Esse é o forró do Trevisan, diretamente de Nova York City pro mundo. Sou um matuto, mas sou um matuto de luxo. Me encontrei com George Bush num congresso em Nova York. Lá precisei de levantar uma grana. Me entrosei com uma dona pra cantar num show de rock. Imagine quem foi me prestigiar. Dominguinho chegou lá para cantar um xodó. Os americanos esqueceram até da guerra. Num swing, pé de serra, admitiram o forró. centro-americano, esquecer até da guerra. No swing, pé de serra, admitir o forró. Simbora! Nosso forró pé de serra, hoje é coisa de bacana. Sou um matuto latino, forrozeiro nordestino na colônia americana. Nosso forró pé de serra, hoje é coisa de bacana. Sou um matuto latino, forrozeiro nordestino na colônia americana. Sou um matuto que fala o inglês fluente, mas prefiro meu acento com ponto de exclamação. Represento nossa cultura raiz, é assim que sou feliz, pisando firme no chão. Não se admire se eu for lá em Miami, trouxeram uma madame para a missa do vaqueiro. Dança forró até o sangue beber, e ela nunca esquecer do matuto brasileiro. Dança forró até o sangue beber, e ela nunca esquecer do matuto brasileiro. Segura! Nosso forró pé de serra, hoje é coisa de bacana. Sou um matuto latino, forrozeiro nordestino na colônia americana. Nosso forró pé de serra, hoje é coisa de bacana. Sou um matuto latino, forrozeiro nordestino na colônia americana. Segura só o poder, esse é o matuto de Nova York City. Sou um matuto, mas sou um matuto de luxo. Me encontrei com George Bush num congresso em Nova York. Lá precisei de levantar uma grana, me intrusei com uma dona pra cantar num show de rock. Imagine quem foi me prestigiar, Dominguinho chegou lá para cantar um xodó. Os americanos esqueceram até da guerra, no swing, pé de serra, admitir o forró. Os americanos esqueceram até da guerra, no swing, pé de serra, admitir o forró. Segura! Nosso forró pé de serra, hoje é coisa de bacana. Sou um matuto latino, forrozeiro nordestino na colônia americana. Nosso forró pé de serra, hoje é coisa de bacana. Sou um matuto latino, forrozeiro nordestino na colônia americana. Sou um matuto que fala o inglês fluente, mas prefiro meu acento com ponto de exclamação. Represento nossa cultura raiz, é assim que sou feliz, pisando firme no chão. Não se admire se eu for lá em Miami, trouxeram uma madame para a missa do vaqueiro. Dança forró até o sangue beber, e ela nunca esquecer do matuto brasileiro. Dança forró até o sangue beber, e ela nunca esquecer do matuto brasileiro. Simbora! Nosso forró pé de serra, hoje é coisa de bacana. Sou um matuto latino, forrozeiro nordestino na colônia americana. Nosso forró pé de serra, hoje é coisa de bacana. Sou um matuto latino, forrozeiro nordestino na colônia americana. Nosso forró pé de serra, hoje é coisa de bacana. Sou um matuto latino, forrozeiro nordestino na colônia americana. Nosso forró pé de serra, hoje é coisa de bacana. Sou um matuto latino, forrozeiro nordestino na colônia americana. Segura, Salsão Poder, nosso grande Marcos Farias. Estamos apresentando o programa Maurício Farias. Voltamos a apresentar programa Maurício Farias. Tô lendo aqui uma frase que foi colocada pelo meu amigo Paulo Borges e também pelo Poeto Vasco da Gama. Esse é um nick apenas que ele usa, né? Poeto Vasco da Gama, que é claro que o nome dele não é esse. Mas o Paulo Borges é. O Paulo Borges é isso mesmo, é Paulo Borges o nome dele. Então os dois colocaram a mesma frase na minha linha do tempo aqui no Facebook. Olha só que frase danada. Que frase não, que escrito danado. Às vezes a pessoa em que você menos acredita é aquela que mais te ensina. E a que você menos dá a de quem mais recebe. Às vezes, onde você menos busca é onde você mais encontra. E de quem você menos espera é a pessoa que mais te dá. Às vezes, em quem menos você pensa é a pessoa que mais se lembra de você. E a quem menos ama é a pessoa que mais te perdoa. Muito boa, né? Forte. É legal. Assim, a gente é uma forma da gente refletir nos relacionamentos e principalmente refletisse a gente estar dando valor às pessoas certas, aqueles que realmente têm que ser valorizados, não é isso? Muito boa, gostei, viu? Paulo Borges e Poeta Vasco da Gama. Olha agora para vocês aí, é o Alain Aladim que canta. Só liguei, liguei para te dizer que eu te amo. Roda lá, meninos! Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi com você no pensamento a insistir. E eu não durma sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiverei em seus lençóis. Abrace o travesseiro e pense nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar. Suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Como pode eles como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim. E agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso. De mãos dadas caminhando no infinito. E pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis. Abrace o travesseiro e pense nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar. Suas mãos a me afagar, vivendo a paz deste amor. Mãe Maurício, você não falou mais da carta destaque, né? Você nem olhou se a carta. Deixa eu ver aqui. É carta do homem sem sorte. Como é que é? Carta do homem sem sorte do Pará. Não tem a cidade aqui. Eu não li nem a cartinha dele, não. Não li ainda, não. Mas, rapaz, mas tu tá relaxado, hein, Maurício? Lê a carta pra você não ser pego de surpresa. De repente vai falar, ixi, peguei mais uma cacetada. Tá bom, daqui um pouquinho eu vou ler. Vou rodar mais uma música aí, depois dessa próxima música, então. Aí eu vou ler essa carta aí pra me saber o que é que tá dizendo aí o nosso amigo, né? Quem é que vem agora? Ataíde Alexandre. As avenidas, roda lá, meninos! Quem viajou num grande amor sabe que esta é a melhor viagem. Quem já viveu, compreendeu que no amor sempre tem passagem. Meu beijo vai na direção, vai pelas ruas feito um automóvel. Sinal aberto, acelera o pensamento. chegar mais longe, pisei veloz. Quando arranquei a 100 por hora um coração amante, envenenei, cantei pneu, segui a reta pista dos desejos, sinalizei faróis e até buzinas. Meu calor me ilumina, disparado de amor. Um amigo de Curitiba, ele é meio doidão, as postagens dele aqui, ele só aparece nas fotos que ele coloca, é com a língua de fora, é, arreganhando um baita do sorriso, mas é gente boa até não ter mais onde. Ele é só meio doidão assim, mas nessas brincadeiras. Ele colocou uma frase aqui pra mim, muito legal, o nome dele é Claudemir Stacassini, né? Claudemir, perdão, né? Claudemir. Claudemir Stacassini. Quer um conselho? Se você se importar com tudo que as pessoas falam e pensam a seu respeito, você não vive. Elas não vão deixar de falar, por isso faça o que você tiver vontade. Pense em você e não no que os outros vão dizer. É uma grande... Ó, isso aqui não precisa nem de comentar. Nem precisa comentar. Só a única coisa que deixa a gente chateado é que muitas vezes tem certas pessoas que procuram fazer aquilo que os outros querem e deixam de viver. Mas que besteira tão grande, a gente tem que fazer aquilo que a consciência e a cabeça da gente dita, não é ficar fazendo as coisas que os outros querem que a gente faça. Aí é um... Não, aí é realmente um absurdo a gente deixar de ser Maria vai com as outras, fazer apenas aquilo que a sociedade ou que as outras pessoas querem. Isso é um erro muito grande. A gente tem que ter personalidade e saber decidir pela própria cabeça da gente, não é? Ora, claro que sim. Mas agora, vem o Roberto Carlos que vem aí para cantar. Sucesso do ano de 1979. É o desabafo do Roberto Carlos, essa música aqui também é uma cacheteada. Então, roda lá o desabafo, vamos nessa. Por que me arrasto aos seus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca nada de volta pra mim? Por que é que eu fico calado enquanto você me diz palavras que me machucam por coisas que eu nunca fiz? Por que é que eu rolo na cama e você finge dormir? Mas se você quer, eu quero. E não consigo fingir. Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos. Você pra mim é uma ponta a mais nos meus pesadelos. Mas acontece que eu não sei viver sem você. Às vezes me desabafo, me desespero porque você é mais que um problema, é uma loucura qualquer, mas sempre acabo em seus braços na hora que você quer. Mas sempre acabo em seus braços na hora que você quer. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Pois muito bem, minha gente. Vamos lá, então. Vamos trazer a nossa carta de destaque. Legal. Então tá aí, ó. É, você chega mais pra perto do rádio, chega mais pra perto do computador. Ó, se senta, se assenta. Vamos dizer aqui, como diz lá pro Nordeste, né? Se assenta, se aproxime. Então, tá prontinho? Pode soltar a vinheta? Então, solta a vinheta aí, meninos. E agora, a carta destaque do ouvinte. Essa carta, eu falei da carta e não li, gente. É a carta do homem sem sorte do Pará. Mas vou ler aqui na tora. Do jeito que ela está aqui, eu vou ler a cartinha para vocês, né? Carta do homem sem sorte do Pará. Eu até estava falando aqui no começo que ele não colocou a cidade, apesar de eu estar vendo aqui no carimbo do correio, mas eu não vou dizer a cidade, não. Só se ele autorizar que na hora que eu estiver lendo a carta, se ele disser alguma coisa a respeito, aí eu posso até falar. Maurício Fares, tudo bem com você? Olha, Maurício, eu sou seu ouvinte desde menino, quando eu tinha 10 anos. Hoje eu já estou com 35 anos, vixe, tem tempo mesmo, hein? Nós morávamos em Rio Maria, no Pará, e meu pai trabalhava numa madeireira, e a nossa diversão era ouvir o rádio e o seu programa. Depois eu também fui crescendo, Maurício, e também trabalhando na madeira. Eu me casei, tive dois filhos com a mulher. Mas as coisas aqui foram ficando difíceis, porque com a proibição do corte de árvores e da madeira, o trabalho diminuiu. E eu tive que me mudar então para Imperatriz, no Maranhão. Ah, tá bom, tá vendo? Aqui ele mesmo que colocou, né? E eu fui trabalhar numa fazenda, onde eu ganho pouco mais que um salário mínimo. Eu ganho apenas R$750 por mês. Mas foi aí que começou o meu sofrimento, Maurício, porque a mulher deu de implicar, dizendo que eu não ia ficar morando nesse fim de mundo com os meninos e que eu tinha que arrumar uma casa para ela morar na cidade com eles, até por causa do estudo. Olha, Maurício, eu não tive a oportunidade de estudar na vida. Aos trancos e barrancos, eu fiz o primário, ou que seja o ensino fundamental, né? E acredito que na cidade realmente seja melhor para os meus filhos estudarem. Mas eu não ganho bastante para manter casa lá e aqui. E também, Maurício, quem vai fazer as coisas para mim aqui na roça? Mas a mulher já me colocou na parede dizendo que se eu não tomar uma decisão, que ela vai me largar e vai voltar para o Pará, lá em Rio Maria, onde moram os pais dela. Olha, sinceramente, eu não sei mais o que fazer, Maurício, porque eu gosto dela demais e dos meus filhos, e eu acho que sem ela eu não sei viver. Me ajude, Maurício. Agradece o homem sem sorte do Pará. Meu amigo, que situação complicada essa sua, né? É, você não quer que os seus filhos tenham o mesmo destino que o seu, e concorda, né, que na cidade é melhor para eles. Mas aí é que vem o problema da condição financeira para montar a casa na cidade e manutenção, não é? É, porque lá na cidade é gás, é energia, comida, aluguel. Não é fácil não, viu? Ainda tem mais os livros escolares, roupa para os meninos e a patroa. Complicado mesmo, né? Sem falar que você vai ter que ficar sozinho aí na roça, fazendo você mesmo sua comida, lavando sua roupa e etc, etc, etc. Eu sei como é que é a vida e a dificuldade de se arrumar emprego decente nas cidades do interior. Agora, eu compreendo melhor porque a cada dia tem mais gente recorrendo a essas bolsas esmola dadas pelo governo, não é? É, porque com a falta de emprego e sem perspectiva, muitas famílias passam a depender exclusivamente desses programas. Se por um lado é bom, porque evita que muita gente passe fome, por outro, gera um outro problema social, que é a vagabundagem. É, porque quando aparece algum serviço aí na região e alguém diz que tem emprego disponível, não aparece um filho de Deus para se candidatar a trabalhar com medo de perder esses auxílios aí, né? É o velho problema. Dão o peixe quando certo seria ensinar a pessoa a pescar. Mas não é esse o seu caso aí não, viu? Mas meu amigo, como aí onde você está morando agora, Imperatriz, se tornou uma região agrícola, eu acredito que você possa ter uma casinha na cidade, possa morar com os teus filhos e ir e vir todos os dias. Ou quando muito, ficar nos acampamentos das fazendas e voltar nos finais de semana. Não seria uma solução? É, porque a maioria dessas fazendas hoje, eles têm aí um ônibus, tem uma condução para levar, apanhar os trabalhadores na cidade e levar para as fazendas, porque nem todo mundo está disposto, mas igual aí no seu caso, por exemplo, nem todo mundo está disposto a ficar afastado da família e nem ter essa condição de ter duas casas lá e cá. Então, de repente, você encontra uma fazenda dessa aí que tem esse tipo de trabalho, que tenha condução para levar e trazer todos os dias. Porque antigamente, sim, quando o cara trabalhava na roça, era tudo assim, sem horário, sem nada. Mas hoje não. Hoje as coisas são tudo dentro da lei. Tem que cumprir aí a jornada de trabalho, tem que ter o horário de descanso para almoço e coisa e tal. Não é mais como antigamente, que a pessoa ia para a roça lá, começava antes do sol nascer e só ia deitar depois que já tinha escurecido, depois de muito tempo. Então não é mais assim não, agora tem um horário determinado de trabalho. Então, meu amigo, eu acho que dá para conciliar as coisas. Se você encontrar um emprego dessa natureza aí, numa fazenda dessas, quem sabe você vai todos os dias pro trabalho e volta, leva a sua marmitinha, tá aí junto da sua família, junto da sua mulher, junto dos seus filhos, tá certo? Pensa nisso aí, eu acredito que você vai encontrar a melhor solução, tá bom?